Rápido, garçom, me traga o seu melhor uísque. Esse seu amigo aqui só tem mais meia hora, até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora. Garçom, pela pressa, mas eu não tenho outra saída. Estou do meu dinheiro, traga-me tudo em bebida. O pouco tempo que me resta, que seja bem aproveitado. Não faço questão de festa, mas quero estar embriagado. Rápido, garçom, me traga o seu melhor uísque. Esse seu amigo aqui só tem mais meia hora, até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora. Nada eu levo da vida, o que eu tenho é o que há no meu carro. Meus 20 melhores amigos estão num maço de cigarros. Adeus, meu bom amigo, adeus e muito obrigado. Espero beber contigo no bar que há lá do outro lado. Rápido, garçom, me traga o seu melhor uísque. Esse seu amigo aqui só tem mais meia hora, até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora. Traga o seu melhor uísque. Esse seu amigo aqui só tem mais meia hora, até que o diabo descubra que morri e venha me levar embora. Rápido, garçom, me traga o seu melhor uísque. Esse seu amigo aqui só tem mais meia hora, até que o diabo descubra que morri.